Stephen Edwin King nasceu em Portland, Maine, no dia 21 de setembro de 1947, sendo o segundo filho de Donald e Nellie Ruth Pillsbury King. Quando tinha 2 anos de idade, o pai abandonou a família. Stephen e o seu irmão mais velho, David, foram criados pela mãe, por vezes passando por privações financeiras. Passou alguns momentos da sua infância em De Pere, Wisconsin, em Fort Wayne, Indiana, em Stratford, Connecticut e depois em Durham, Maine, estado em que a mãe tinha nascido, regressando esta para junto dos pais. Foi um leitor ávido das publicações de banda desenhada de terror da editora Entertaining Comics, nomeadamente a revista Tales from the Crypt. Os autores que determinaram o seu interesse pela escrita foram, entre outros, Howard Phillips Lovecraft, Richard Matheson e Ray Bradbury. So. Do you know where it all comes from? I mean, it comes out of your imagination, but why this for you? Why not other kinds of novels? No, I don't know where it all comes from. And that's the literal, unvarnished truth. I don't know where it comes from any more than I know where the color of my eyes comes from. Well, all right, that's genetically right. Inherited from your mother and your father. And my mother used to enjoy writing, and my father wrote a lot of stories and mailed them to the pulp magazines of the 40s and 50s, like Argosy and that sort of thing. And I guess some of them were pretty good, but I've never seen any of them. So I have a little of that from my parents, and my children have a little of it from me. There are writers that I like, There are writers that I admire tremendously, and there are writers whose styles have helped me at various times, that I've sort of taken into my own mix and tried to make a part of myself. I think that writers, when they're forming, are like what my mother always used to say, milk in the refrigerator takes the flavor of whatever's next to it, you know, so that as a kid, if I read a lot of H.P. Lovecraft, I'd write like Lovecraft. There are a couple of pastiches in the Nightmares and Dreamscapes, the new book. There's a Sherlock Holmes story that was written as part of a competition at a mystery weekend in Mohonk in upstate New York. And there's also a Chandler-esque Philip Marlowe hard-boiled detective story, because I admire that style tremendously. You know what I'm like? I don't necessarily want to be compared to anybody. Thank you. Depois de se formar na University of Maine em 1970, Stephen casou-se com Tabitha Spruce em janeiro de 1971. Nessa altura, ele já escrevia ocasionalmente para revistas. A sua primeira obra intitula-se The Glass Floor, aparecendo na publicação Starling Mystery Stories em 1967. No decorrer dos primeiros anos do seu casamento, continuou a vender as suas histórias para revistas. Muitas delas, mais tarde, foram reeditadas em Night Shift, de 1978, ou apareceram noutras coleções. No outono de 1971, Stephen começou a ensinar na Academia Hampden, tendo apenas os fins de semana disponíveis para escrever. Nesta altura, tornou-se alcoólico, um problema que o perseguiria por mais de uma década. No ano de 1973, a editora Doubleday concedeu-lhe as condições necessárias para que deixasse de ensinar e passasse a escrever a tempo inteiro. Nesse mesmo ano, após a morte da sua mãe, aos 59 anos, com um cancro no útero, Stephen King escreveu Jerusalem's Lot, que viria mais tarde, em 1975, a ser intitulado Salem's Lot. O seu primeiro romance intitulava-se Scary e foi publicado em 1974, tendo sido, em 1976, adaptado para o cinema sob a realização de Brian De Palma. Compraram uma nova casa no Central Lovell, Maine. Depois de lá viverem um verão, Stephen King e a sua família mudaram-se para a cidade de Orrington, perto de Bangor, para que Stephen pudesse ensinar escrita criativa na Universidade de Maine, em Orono. Os King regressaram ao Center Level na primavera de 1979. Em 1980, compraram uma segunda casa em Bangor, mantendo a casa de Center Level como casa de verão. Na década de 80, Stephen King publicou várias obras, como Cujo, publicada em 1981, Christine, publicada em 1983, e também, no mesmo ano, Pet Sematary. Trabalhou na adaptação para cinema de algumas das suas obras, como The Shining, de Kubrick, que conta a história de uma família que viaja para um hotel isolado, onde passaria o inverno para cuidar das instalações. Nos papéis principais, encontramos Jack Nicholson, no papel de Jack Torrance, Shelley Duvall, no papel de Wendy Torrance, e Danny Lloyd, como Danny Torrance. Este filme foi nomeado para Best Horror Film pela Academy of Science Fiction Fantasy and Horror Films, em 1981. What about the movies that have been made out of your novels? I mean, some of them, they forget that whatever is in the inside the book, and they take the title and they go off and make their movie. Mm-hmm. Now, that, you know, that's simply trying to make a few bucks. Yeah. But what about those that are more true to what you have written? Well, why do they fail? I don't mean fail in terms of your liking them, mm-hmm. not in terms of an audience, not in terms of making money, but in terms of Stephen King saying, by God, they did a hell of a job. Well, one movie that departs considerably from the book that's a failure is Stanley Kubrick's The Shining. Right. And I think that one failed because Kubrick was going to make the horror movie that was going to be the benchmark horror movie, the one by which other horror movies are judged. And he didn't really know the field, and he didn't take any time to educate himself in the field. So that I think that might be a failure of hubris. And with the case of another movie like Firestarter, which was the book, literally, exactly, point to point, it is the book. I think it's a failure because it doesn't have the sparkle and the life of the novel. I've been waiting for this to happen to John Grisham, but there's only been one film out. Grisham, I love his stuff, and one of the reasons that Why do you love his stuff? I love his stuff because we all have a little sensor inside our heads yeah. that stands at the gate between what we really think and what we actually say or write down. And Grisham's is out on a permanent coffee break. Whatever comes into that guy's mind, boom, it's on the page. Yeah. And that's what makes him really work. He's really alive, and the books are really alive. They may be a little bit unbelievable in places, and they may be a little bit rough-edged in terms of style. But The Firm worked really well. As a movie. Yeah. But the first movie ever made from one of my books, Carrie, also really worked well. And another thing that they have in common is in both cases, the film departed significantly from the book, but still worked. It'll be interesting to see how future films of his work, whether or not they can catch. What I'm trying to say to lead back to your question is, the movie has to capture some of the spirit of the writer's heart and mind. Thank you. Creepshow, estreado em 1982, Stephen King trabalhou com George Romero na produção do filme no qual o seu filho, Joseph Hillstrom King, entra desempenhando o papel de Billy. Em 1987, surgiu uma sequela de Creepshow, realizada por Michael Gornick. Esta sequela incluiu três histórias de King, intituladas Old Chief Woodenhead, The Raft e The Hitchhiker. Christine, estreada em 1983, foi um filme realizado por John Carpenter, que remonta para o ano de 1978, em Rockbridge, na Califórnia, onde um rapaz de 17 anos, Arnie Cunningham, o ator Keith Gordon, juntamente com o seu amigo Dennis, o ator John Stockwell, compraram por $250 um Plymouth Fury 1958, a precisar de reparações, o qual pertenceu a um homem chamado LeBay e que teve um final trágico. Quanto mais tempo passa, mais obcecado Arnie fica pelo carro, que ele alcunhou de Christine, alterando completamente o seu comportamento, tornando-se arrogante e egoísta. Christine parece querer ser o único motivo da atenção de Arnie. Parece até ter ciúmes, quando este convida a sua nova namorada, Lee Cabot, a atriz Alexandra Paul, para ir passear com ele no automóvel. Ambos descobrem que o anterior dono do carro era obcecado por ele e morreu intoxicado com o monóxido de carbono. Quando um grupo de refias destrói Christine, a viatura reconstrói-se. Após esse estranho acontecimento, os membros desse grupo começam a aparecer mortos. Popcorn, conto de Stephen King, de 1967, estreado no cinema em 1984 e realizado por Fritz Kirch, fala-nos de um rapaz de 12 anos, chamado Isaac, o ator John Franklin, na cidade de Gateley, Nebraska, que ordena a todas as crianças da cidade que matem todas as pessoas que têm mais de 18 anos de idade. Na tentativa de fuga, uma criança é atacada por Malachi, o ator Courtney Gaines, discípulo de Isaac. Antes de morrer, a criança consegue chegar à beira de uma estrada, onde é atropelada pelo Dr. Bert Stanton, o ator Peter Horton, que viaja com a sua namorada, Vicky Baxter, a atriz Linda Hamilton, a caminho de Seattle. Bert e Vicky colocam o corpo da criança na mala do carro e dirigem-se para Gatlin para procurar ajuda. Quando chegam à cidade, Vicky é raptada pelas crianças e Bert tem de impedir que Isaac e as outras crianças sacrifiquem Vicky para alimentar os campos de milho. Esta obra ganhou o prémio de Best Fantasy Film pelo Brussels International Festival of Fantasy Film, em 1984. Desde esta primeira versão, foram feitos mais 8 filmes inspirados nestas histórias de Stephen King, havendo prevista uma estreia para 2017, produzida por David Beckham. Children of the Corn originou um telefilme em 2009, realizado por Donald P. Borchers. Pet Sematary, baseado no romance de Stephen King, realizado por Mary Lambert, em 1989, narra a história de Lois Creed, o ator Dale Mitke, da sua mulher Rachel, a atriz Denise Crosby, os seus filhos Ellie, a atriz Blaise Bardal, e Gage, o ator Miko Hughes, e o gato da sua filha chamado Church, que se mudaram recentemente de Chicago para Ludlow, no Maine. Mais tarde, descobrem que perto da sua casa está situado um cemitério feito pelas crianças locais, no qual enterravam os seus animais de estimação atropelados. Após a morte por atropelamento do gato da família, receando que a sua filha Ellie fique devastada com a notícia, Lois descobre, com a ajuda do seu vizinho Jed Crandall, o ator Fred Gwynne, um antigo cemitério da população nativa, Mi'kmaq, que pode trazer os mortos à vida. Enterra o gato nesse lugar e ele ressuscita, embora com um comportamento diferente. Algum tempo depois, Gage, o filho de Lois, é atingido por um caminhão na mesma estrada. Pensa então na possibilidade de o sepultar no cemitério Mi'kmaq. Dois anos após o lançamento, o filme foi nomeado pela Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films para o prémio de Best Horror Film. Pet Sematary 2 estreou-se em 1992, dirigido por Mary Lambert. Thank you. Pet Sematary, what I said was, here's something that we don't talk about. People sometimes have kids who die. There are terrible things that happen, and sometimes a child will die young. And in Pet Sematary, that happened, and I followed the family through the grieving process, and then the father goes out to the graveyard and digs his son up and tries to bring him back to life. And that can't happen. That is a total make-believe thing, just in case any of your viewers out there thought that they could dig people up and bring them back to life. It doesn't work that way. But in fiction, sometimes it can. And the important part about it, you know, I like to say that fiction is a lie, but good fiction is the truth inside the lie. And the truth that any person who's ever lost a child knows is that you wish you could bring them back to life. And the story explores what might happen if something like that could happen. So horror fiction, a lot of it to me is the lure of the forbidden. Now, at a deeper and additional level, is it also some sense of dealing with your own fears? I think it is. I think that... By comparison, by what? Well, by comparison, saying as bad as things are, they're not this bad. There are two stories... As scared as you might be, this is the deepest and darkest. This is the deepest, but on a level... where I like to work now, because I've been here for a long time, I've done a lot of this stuff. I'm terrified of self-parody. I'm terrified of running out of ideas and just recycling the old stuff. The thing that interests me the most right now is the fact that sometimes things happen that are terrible and there doesn't seem to be any clear reason why. Thank you. Nos anos 90, Stephen King trabalhou na adaptação de várias das suas obras, tanto para o cinema como para séries de televisão, tais como Pet Sematary 2, Children of the Corn 2, The Final Sacrifice, lançados em 1992, Children of the Corn 3, Urban Harvest, lançado em 1995, Children of the Corn 4, The Gathering, lançado em 1996, Children of the Corn 5, Fields of Terror, lançado em 1998, Children of the Corn 666, Isaac's Return e The Green Mile, ambos lançados em 1999. Algumas das séries são It, Sometimes They Come Back, Golden Years, The Stand e Trucks. What kind of books do you write? Well, if you ask the ordinary run-of-the-mill reader, if there is such a guy or such a gal, I guess that I write horror novels. I think that what I actually write are suspense novels. What's the difference? I think that the purpose of the horror novel is to sort of gross you out. My idea of it is, and I'm not averse to this, I will do this as part of the fun of it, is it's kind of it's a childish thing, the way the humor is. The two things are closely allied. They both elicit, when they work to their best, a vocal reaction from the audience. Laughter, if it's comedy, and a scream or a yell if it's horror. But they're both childish, and it's kind of like when you're a kid and you're sitting at the dining room table and you want to get to your sister or your brother, you kind of chew up your food and then, you hang your mouth open like that. Yes. That's horror. Suspense is a little more high class than that, so maybe that's why. My mother used to say that was tasteless. That's tasteless, yeah, that's right. Well, my mother, when I was a kid, used to say, Stephen, your taste is all in your mouth. And that's true, but it has made me relatively wealthy. Yes, it has. Not even relatively, very. But I have a lot of relatives. Em 1992, estreou Sleepwalkers, realizado por Mick Garris. intriga deste filme versa sobre um rapaz chamado Charles Brady, o ator Brian Cross, e a sua mãe Mary, a atriz Alice Creech, que são os últimos da sua espécie. A sua sobrevivência depende de se alimentarem das forças vitais de raparigas virgens. As únicas criaturas que não se deixam enganar pelo seu disfarce humano são os gatos, que por sinal são os seus inimigos mortais. Na sua caça a uma jovem vítima, Charles encontra Tanya Robertson, a atriz Madchen Amick, e começa os esforços para que ela seja mais uma vítima. Stephen King ganhou o prémio de melhor argumento pelo Fantan Festival. The Shawshank Redemption, realizado por Frank Darabont em 1994, tem como base a obra de Stephen King, Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. Os protagonistas são Tim Robbins e Morgan Freeman. O filme conta a história de dois reclusos que, ao longo de vários anos, procuram consolo e eventual redenção através de atos de decência comum. Foi nomeado para 7 Oscars da Academia. A 27 de abril de 1997, no canal ABC, estreia a série The Shining, com Steven Weber no papel de Jack Torrance, Rebecca de Mornay no papel de Wendy e Cortland Mead no papel de Danny. Storm of the Century é uma minissérie de 3 episódios escrita por Stephen King, que foi transmitida no ano de 1999. A ação inicia-se no decurso de uma tempestade de neve que isola uma ilha na costa de Maine do resto da civilização. Um residente da ilha é brutalmente morto por um estrangeiro chamado André Linoz, o ator Colm Feore. Depois de mostrar o seu poder, parecendo saber um segredo terrível sobre os habitantes da ilha, Linoz exige: "Give me what I want and I'll go away." Uma escolha simples, mas desagradável, para garantir a existência da comunidade. Nos trabalhos mais recentes de Stephen King, podemos listar obras como The Plant, Riding the Bullet, ambas publicadas como e-book em 2000, Cell, publicada em 2006, e Just After Sunset, uma coleção de contos publicada em 2008. No cinema, 1408, estreado em 2007, baseado no conto escrito por Stephen King em 1999 e realizado por Mikael Avstrom, relata a vida de Mike Anselm, interpretado por John Cusack, um autor que investiga histórias de fantasmas, sem acreditar muito em fenómenos paranormais. Anselm decide passar a noite num quarto do Dolphin Hotel, em Nova York. Reputado por estar assombrado, ao chegar ao hotel, o gerente, Gerald Olin, interpretado por Samuel L. Jackson, faz os possíveis para tentar convencer Anselm a não passar a noite no quarto 1408. Mas Anselm ignora Olin e dirige-se ao quarto, onde estranhos acontecimentos decorrem mal ele nele entra. Bag of Bones foi uma minissérie em 2 episódios transmitida no A&E Network em 2011, realizada por Mick Garris e em sítio sob o escritor de sucesso Mike Noonan, o ator Pierce Brosnan, que tem um bloqueio criativo após a morte súbita da sua esposa Jo, a atriz Annabeth Gish, enquanto estava grávida. Destroçado com a perda, isola-se na sua casa de férias em Darkscore Lake. Enquanto lá, Mike torna-se amigo de uma jovem viúva atraente, Matty, a atriz Melissa George, e sua filha de 6 anos, Kira, a atriz Caitlin Carmichael. Envolvida numa conflituosa batalha contra o sogro Max, o ator William Schaller, pela custódia da criança. O sogro exige a custódia legal da menina, alegando que sua mãe matou o marido e, portanto, seu filho. Embora volte a conseguir escrever, Mike é atormentado por pesadelos cada vez mais intensos e misteriosas visitas fantasmagóricas da sua mulher falecida. Descobre um álbum com gravações de Sarah Tidwell, a atriz Anika Noni Rose, uma cantora de blues dos anos 30, cujo espírito persiste na casa. Mike descobre vários incidentes conhecidos como a loucura de Darkscore, nos quais os homens da povoação matam as filhas por afogamento. Assombrado pelos segredos no lago, apercebe-se que a sua falecida esposa tem algo ainda a dizer-lhe. Thank you. 11-22-63 é uma obra de Stephen King lançada em 2011, que mais tarde, em 2015, viria a ser adaptada para uma série de 8 episódios. Relata a vida de Jake Epin, um professor de inglês do ensino secundário, de 35 anos, em Lisbon Falls, no Maine, com a missão de viajar no tempo para tentar impedir o assassinato de John F. Kennedy, no dia 22 de novembro de 1963, e resolver um dos maiores mistérios do século XX. Stephen King usou vários pseudónimos nos anos 70 e 80, sendo os mais conhecidos o de Richard Bachman e de John Sweden. Passou um período difícil, com dependência ao álcool, tabaco, cannabis, cocaína e medicamentos na década de 80. Em 1986, escreveu e realizou o filme Maximum Overdrive, que recebeu críticas muito negativas. Depois de um acidente com uma carrinha, em 1999, na cidade de Lovell, que causou fraturas e ferimentos e o fez pensar em se retirar da sua atividade. We'll be right back. Stephen King continua a escrever até aos dias de hoje. Passa os invernos na Flórida e o resto do ano em Bangor ou em Center Lovell, sempre acompanhado com a sua mulher, da qual tem 3 filhos, Naomi Rachel, Joel Hill e Owen Philip, e 4 netos. Este programa teve locução de Margarida Pinheiro e Bruno Henriques. De Bruno Henriques.